bater. A madeira nela, olha que eu vou descer. Só que minha mulher está com frescura, porque minha madeira, ela tá muito dura. Só que eu estou, tenho que comer. A madeira nela, olha que eu vou descer. Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira. Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira. Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira. Olha a mulher, na hora que deixa de descer. Ela é minha cabritinha, eu vou sentar madeira. Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira. Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira. Olha a mulher, na hora que deixa de besteira. Fazenda, tem uma cabritinha. Ela tá gorda, ela tá gordinha. Está no ponto de abater. A madeira nela, olha que eu vou descer. Só que minha mulher está com frescura, porque minha madeira, ela tá muito dura. Só que eu estou, tenho que comer. A madeira nela, olha que eu vou descer. Olha na minha cabritinha, eu vou sentar madeira. Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira. Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira. Olha a mulher, olha que olha a mulher na hora que deixa de besteira. Acorda! Vai, chega o copo que eu vou botando pra dentro.